As obras da Escola Municipal Josinete Roller em Foz do Iguaçu já iniciaram. Este ano, o colégio irá passar pela sua maior reforma, com substituição total dos prédios de madeira construídos no final da década de 70 para a de alvenaria. O projeto prevê que a escola, que hoje possui 12 salas, passe a ter 14, duas delas para as aulas de xadrez e artes marciais. Haverá ainda biblioteca, sala de informática, novos banheiros femininos, masculinos e para portadores de necessidades especiais. Todas as salas serão voltadas para um pátio central e a cozinha, que antes era distante do refeitório, será anexa e ocupará a ala onde hoje está a administração. A reforma foi dividida em duas etapas para que as aulas não sejam interrompidas. A partir de fevereiro, os alunos irão ocupar 6 salas grandes e 2 pequenas. Estão sendo desmanchados 2 blocos de salas de aula e parte do refeitório. A previsão é de que até agosto a primeira etapa seja concluída, com a finalização de 6 salas. A obra está orçada em R$1.800.000. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Com a reforma, a escola deverá fazer uma economia mensal de pelo menos R$700, dinheiro que era usado para a troca de reatores e lâmpadas, que queimavam com frequência por causa do tempo de uso. A escola Josinete Roller foi construída no final da década de 70 para atender aos filhos de funcionários da hidrelétrica de Itaipu. Nos anos 90, a unidade passou a ser de responsabilidade do município. Hoje atende 470 alunos. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Maurício Freire, para a CBN Foz.